Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Oi, gente! É o Central do Sertanejo que tá começando no seu rádio. Que maravilha, que beleza! Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá na Rádio do Sucesso, tá na rádio que você gosta de ouvir. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e a partir de agora te faço companhia com muita música sertaneja, muito sertanejão de qualidade. Sertanejo universitário, passa por aqui com certeza. Excelente quarta-feira pra você, 22 de janeiro do ano de 2014. Tá em casa, tá no carro, tá trabalhando, aonde você estiver. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Essa é a sintonia do sucesso, Central do Sertanejo. Que maravilha! Já começa Central do Sertanejo hoje, mandando um grande abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente em todo o Brasil. Que maravilha! Vou falar aí pra você as músicas sertanejas mais tocadas na última semana que passou aí, do dia 12 de janeiro a 18 de janeiro. A lista da última semana não faz muita diferença da outra que eu já tinha te falado na semana passada, né? A única novidade é a música que está no décimo lugar agora, que é a música Chamam Isso de Traição, parceria boa demais, feita com João Neto, Federico e Bruni Marrone. O restante do ranking continua muito parecido com o da semana anteriores. Tudo que você quiser do Luan Santana em primeiro lugar, Na Linha do Tempo, Vitor e Léo em segundo, Você Me Vira a Cabeça, Bruno Marrone em terceiro lugar. É isso aí. E na décima posição tem essa que você vai curtir agora, que é o Novo Sol do João Neto Frederico, participação do Bruno Marrone. Chamam Isso de Traição, começando o Central do Sertanejo nessa quarta-feira. Chamam Isso de Traição, rapaz. Central do Sertanejo. Quer saber por onde andei? Quer saber por que cheguei tão tarde? O que ando tão distante assim? Tá na cara a verdade. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Já avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, fui buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição, dizem que sou o culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Pra cantar com a gente, nossos parceiros Bruno e Marrone. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Te avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, foi buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição, dizem que sou o culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não

me gruda aqui nem chiclete. Pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda aqui nem chiclete. Pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda aqui nem chiclete. Tá aí o som do Alex Ferrari aqui na sua rádio preferida. O som peguete. Passou também Fernando Sorocaba, Veneno, João Neto, Frederico. E a participação mais que especial do Bruno Marrone. Chamam isso de traição. É o Central do Sertanejo na sua quarta-feira, meiozinho de semana numa boa. Vou falar pra vocês aí o Michel Teló. Michel Teló diz que se sente muito incomodado quando fica sem postar nada por muito tempo, mas geralmente por bons motivos. Ele disse que está trabalhando muito em um novo projeto, por isso não pôde fazer nenhuma postagem. O projeto com Michel Teló, ainda quase secreto, tem a participação de Fernando Iro, além de Michael. É que inclusive postaram uma fotinha dessa reunião aí que eles fizeram com esse novo projeto. Além disso, na última tarde de quinta-feira, Michel Teló disse que gravou um depoimento para o Domingo Espetacular da Record sobre um acidente envolvendo a filha do cantor Giovanni, da dupla Jean e Giovanni. Michel Teló também disse que a repercussão do que ele havia dito foi muito positiva e que vem grandes novidades pela frente. Nós vamos curtir agora no Central do Sertanejo, na sua quarta-feira, Michel Teló, Levemente Alterado. Levemente Alterado, hein? Central do Sertanejo. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Porque água eu bebo em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar vocês. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. Oh, oh, oh. E tá tudo tirando, tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo tirando, tá embaçado, mas não tô vendo, não tô levemente alterado. É isso, hein? Ah, ah, é. Tá tudo girando, pô. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Porque água eu bebo em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar vocês. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. A noite apenas começou, mão pra cima e canta. E tá rutinando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Rutinando, tá tudo embaçado. Mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tudo tirando, tá tudo embaçado. Mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tudo tirando, tá tudo embaçado. Mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Ah, que gostoso! Canta comigo, vai. E tá tudo tirando, tá. Mas não tô bebo, não. Relaxa aí, que eu tô bem. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio.

Quero saber, eu tô errada. Sei, fui a culpada de tudo acabar. É difícil admitir, eu sempre fui assim, mas tive que mudar. Te ver sair daquele jeito, todos meus defeitos me fez enxergar. Sem você tudo é sem cor. Não desligue, amor, antes de me escutar. Te magoei, eu sei, mudei. Se puder me perdoar, vou te provar. Eu quero tudo outra vez, mil anos pra poder te amar. Te magoei, eu sei, mudei. Se puder me perdoar, se puder me perdoar, vou te provar, eu quero tudo outra vez. Mil anos pra poder te amar. Te magoei, eu sei, mudei. Se puder me perdoar, vou te provar, eu quero tudo outra vez. Mil anos pra poder te amar. É o Central do Sertanejo no seu rádio. Passou aí o romantismo de Loubert e Laís, mil anos. Aqui no Central do Sertanejo é assim, né? Só música boa o tempo todo, abrindo a nossa segunda sequência, Lucas Luco, Mozão. E agora eu vou falar pra vocês aí da dupla Eric e Léo, que estão aí com um novo projeto. Eles são figuras conhecidas de muita gente por aqui. Já falei deles um bom tempo atrás, pois de fato era uma dupla de qualidade que estava fazendo um certo sucesso em algumas regiões após a música Locutor. Quem não lembra, né? Eric e Léo tiveram um nome conhecido após se destacarem com o projeto Gado Novo, da Universal. Trabalharam junto com a gravadora, mas passaram por mudanças de escritório e agora estão de volta com um novo empresário, nova estrutura, novo CD. Todo mês, até o fim do ano, uma nova canção deles será lançada em seu blog especial, tá certo? Querendo recuperar o tempo perdido aí, Eric e Léo, é isso aí. E vou falar em tempo perdido, vasculhando os nossos arquivos sertanejos aqui na sua rádio preferida, eu encontrei aqui Micareta, uma música também do Eric e Léo, que na época fez muito sucesso, e você vai conferir agora, aqui no Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Agora olha pra mim, diz que tá errada, que estava enganada e que só soube mentir. Agora olha pra mim, admita seu erro e que agora tem medo voltar pra mim. Você disse que não queria mais nada sério, mas depois de um mês bem cheia de mistério, sem palavras para mim. Vai nas micaretas agora com outro, se está sofrendo ainda acho pouco, por me fazer sofrer assim. Não vou mais chorar por você, nem juras de amor vou mais fazer. Você me prendeu, depois me perdeu, não quis nem saber. Eu vou dar um tempo pro meu coração entender de verdade o que é paixão. Eu vou te esquecer, e sabe por quê? Eu não mereço amar você. Você disse que não queria mais nada sério, mas depois de um mês bem cheia de mistério, sem palavras para mim.

batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão, quando o sol se prepara pra nascer. Oh, sonho de amor. As noites sabem como eu te esperei. Central do Sertanejo, na sua quarta-feira, fechando o nosso programa de hoje com o som da dupla Zezé de Camargo e Luciano, Sonhos de Amor. Passou também Munhoz e Mariano, Casamento do João, Hugo e Thiago, Tridimensional, Luan Santana, Eric Léo, Loubete Laís, também Lucas Luco. Tudo isso no Central do Sertanejo, na sua quarta-feira, galera. Obrigado mesmo pelo carinho da audiência de cada um de vocês, meus amigos, minhas amigas, que me acompanham aqui nessa rádio maravilhosa, me acompanham aqui no Central do Sertanejo. Que beleza! Quero desejar para todo mundo uma excelente quarta-feira. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Até amanhã, quinta-feira, galera. Tô aguardando vocês aqui amanhã, nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, hein? Abraço, valeu, fui! Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio.